Seu sucesso, tento tirar as chances de você dar certo. Anular sua força milenar, mas não tem como parar o santo espírito do leão de Judá. Jeová é quem detém o controle, é de Jah que vem a força para lutar, guerrear contra todos os nossos opressores, anticristos malévolos que nos causam tantas dores. Suplantadores, devotos do pai da mentira, sedentos por votos que lhe dão postos, poder sobre impostos que oprimem os povos, nos privam de saúde, educação. Eles não querem a nossa evolução, querem a nossa escravidão, nos fazer marionetes debaixo das suas mãos, enfraquecer meus irmãos e desunir nossas famílias. Meu povo, não caia nessa armadilha. As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo. Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim. As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo. Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim. Nem preconceito, nem racismo, nem inveja, nada me para antes do fim. Nem tudo gordo, nem conspiração, patifaria, bate na minha porta e cai no chão. Eu chuto pra longe toda a má vibração. Eu chuto pra longe toda a má vibração. Boto fé em Jah e força nos meus braços. Minha ordem e progresso deixa, eu mesmo faço. Boto fé em Jah e força nos meus braços. Minha ordem e progresso deixa, eu mesmo faço. Não poderão sujos pra espalhar a maldição. Televisão, rádio, mídia devastam a nação. Estragam a mente dos jovens com sua alienação. Chamam de cultura a mais suja podridão. Distorção de valores, circo de horrores. No país dos impostores, Amazônia sem flores. Animais sendo extintos, mas não ligam para isso. Brindam com vinho tinto o nosso prejuízo. Basta da casta de homens do mal, que deixam mais fundo que o buraco do pré-sal. Se afoguem em petróleo, me sumam dessa nação.